Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô chegando, já tô de volta. Aqui na sua rádio preferida, a rádio que você gosta de ouvir, tá todo mundo ligado. Tá chegando o Central do Sertanejo, o melhor do sertanejo pra você, aqui na sua rádio preferida. Que beleza! Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia a partir de agora com muita música boa. É só você aumentar o volume que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, já vou começar o programa de hoje com o lançamento. Nessa quinta-feira maravilhosa, você tá aí ligadinho com a gente, né? Quinta-feira... Tá chegando o finalzão de semana, quinta-feira, dia 5 de dezembro do ano de 2013. Olha, onde você estiver, em casa, no carro, trabalhando, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá na Rádio do Sucesso, com certeza. Quero mandar um abraço para todas as emissoras que transmitem esse programa aí, né? Que estão junto com a gente nesse super sucesso que é o Central do Sertanejo, tá bom? Olha, eu queria comentar também que vem aí o Facebook do Central do Sertanejo. Vai ser muito legal. Você vai poder mandar o seu recado, o seu alô, tá certo? E fala comigo, Silvio Ferraz, no Central do Sertanejo. Pra começar, já tem lançamento, já tem novidade na programação aqui do Central do Sertanejo, porque a novidade não pode parar, né? Vou falar de Mato Grosso e Matias, que estão aí com um lançamento. Que beleza! Olha, Mato Grosso e Matias lançaram a nova música Perdeu, a sua primeira música de trabalho do DVD Mato Grosso e Matias, Duas Gerações. Gravado dia 21 de maio em Vista Alegre do Alto, São Paulo. A música romântica, uma característica da dupla, contou com a participação especial do músico Péricles, é o Percão, ex-Exalta Samba. O DVD contou também com outras grandes participações, importantes participações como João Carreiro e Capataz, Agnaldo Timóteo, Maria Cecília Rodolfo e Léo, de Vitor e Léo, ex-Vitor e Léo, né? O repertório contou com grandes regravações, como Pele de Maçã, Tentei Te Esquecer, entre outras. E também tem as novidades, que são as músicas com Péricles, né? Perdeu. E Os Brutos Também Amam. Você vai conferir agora aqui no Central do Sertanejo, comigo, Silvio Ferraz, nessa quinta-feira, esse novo som que tá, olha, demais. É uma baladinha romântica sertaneja, você vai adorar, você vai se amarrar. Perdeu. Mato Grosso e Matias, participação do Péricles. Perdeu o meu amor, agora quer voltar. Por mais que eu queira, o coração não quer mais aceitar. Temendo a solidão, eu sei que vou ficar. Não tem mais jeito, dessa vez vou ter que encarar. Enfrento todos os meus desejos, anseios, essa vontade louca de te encontrar. Confesso, eu morro em silêncio, é melhor assim, eu não vou me entregar. Perdeu, não adianta mais querer, o meu amor perdeu. No frio da madrugada imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Agora bem arrependido e quero o meu perdão. E pra cantar com a gente, olha quem vem. Enfrento todos os meus desejos, anseios, essa vontade louca de te encontrar. Confesso, eu morro em silêncio, é melhor assim, eu não vou me entregar. Perdeu, não adianta mais querer, o meu amor perdeu. No frio da madrugada imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Você brincar com o meu coração, perdeu. Você que me deixou aqui na solidão. Agora vem arrependido e quero meu perdão. Não adianta mais querer, o meu amor perdeu. No frio da madrugada imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu. Você que me deixou aqui na solidão. Agora me arrependi e quero meu perdão. Perdeu o meu amor. Perdeu o meu amor. Central do Sertanejo. Deixa falar. Dia lá em casa rola uma festinha e a mulherada pira e o povo se indigna que em plena segunda-feira eu

quando começou o sertanejo, né? O Sérgio Reis começou junto com ele. Aliás, começou antes, começou na época da Jovem Guarda ainda, né? O Sérgio Reis bem estilo Roberto Carlos, aquela coisa toda. Aí depois o Sérgio Reis descobriu o sertanejo, né? E agora o Sérgio Reis já tá há mais de 10 anos sem lançar nenhum disco. E parece que tá chegando aí disco novo do Sérgio Reis e também duas apresentações no Rio de Janeiro. É imperdível. Sérgio Reis faz duas apresentações em uma única noite no Rio de Janeiro. Para o público carioca que gosta de um bom sertanejo de raiz, essa é a oportunidade única. O cantor e compositor Sérgio Reis faz dois shows na mesma noite no Teatro Net Rio, apresentando o repertório do seu mais recente álbum, que se chama Questão de Tempo. Depois de 10 anos sem mostrar nada novo para os seus fãs, ele chega com um disco com 11 faixas e várias músicas inéditas, né? Meu Lugar é uma delas e Questão de Tempo também. Além de reunir, assim, aquela marca legendária da música regional brasileira, que é o nosso amigo Sérgio Reis, né? Trabalho do Sérgio Reis é trabalho de qualidade, é sertanejo raiz. E nós vamos curtir um sertanejão do Sérgio Reis. Fui pra casa da vizinha. Esse aí foi o último álbum da 10 anos atrás, lançado pelo Sérgio Reis. Tava com essa música aí. Vamos curtir Sérgio Reis aqui no Central do Sertanejo. Tomei uma cervejada no bar da Dona Zezé. Cheguei em casa de fogo, quebrei o pau com a mulher. Ela me trancou de fora pela porta da cozinha. Mandou eu dormir na rua, eu fui pra casa da vizinha. A vizinha é sozinha, separada do marido. É bonita e caridosa e se dá tão bem comigo. Me deu chazinho de boto, curou a minha fogueira. Me levou pra casa dela, eu fiquei lá a noite inteira. Posso beber à vontade, que não fico sem mulher. Na rua também não durmo, e fogo tem quem me quer. Vou continuar tomando minha loira geladinha. Se a mulher brigar comigo, eu vou pra casa da vizinha. Oh, e aí, compadre? Você tem uma vizinha com a minha, não? Meu Deus, já deu, né, meu? E a mulher pode brigar comigo o dia que ela quiser. Vou lá tomar meu chazinho de bordo. A vizinha é sozinha, separada do marido. É bonita e caridosa e se dá tão bem comigo. Me deu chazinho de boto, curou a minha fogueira. Me levou pra casa dela, eu fiquei lá a noite inteira. Posso beber à vontade, que não fico sem mulher. Na rua também não durmo, e fogo tem quem me quer. Vou continuar tomando minha loira geladinha. Se a mulher brigar comigo, eu vou pra casa da vizinha. Ei, compadre, quem é que aguenta ficar sem uma cervejinha tendo uma vizinha dessa, hein? Central do Sertanejo. Chega com as amigas na balada e logo se destaca no meio da mulherada. Ela quebra no funk e no sertanejo, e a galera fica louca na gatinha do desejo. E vai mexendo, mexendo, mexendo o corpo vai. E nesse sobe e desce, cai no colinho do papai. E vai mexendo, mexendo, mexendo o corpo vai. E nesse sobe e desce, cai no colinho do papai. Ela só quer dançar. Toda suadinha, mas não para de quebrar. Ela só quer dançar. Dá selinho na boca e jura não quer namorar. Ela só quer dançar. Tá toda suadinha, mas não para de quebrar. Ela só quer dançar. Dá selinho na boca e jura não quer namorar.

eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num cabo embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade. Foi a última noite de amor da gente. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num cabo embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Fechando o nosso programa Central do Sertanejo, é o som do Bruno e do Marrone. Essa dupla que é show de bola no mundo sertanejo, faz sucesso aí para mais de 10 anos já, né? Também passou aqui o Daniel Tantinho, Cristiano Araújo, Hoje Eu Sou Seu Meu Bem, abrindo a nossa última sequência. Galera, olha, show de bola essa quinta-feira, amanhã, finalzão de semana, né? É o primeiro final de semana que eu tô juntinho com você aqui nessa rádio, na sua rádio preferida. Olha que maravilha. E amanhã, então, nós teremos as melhores da semana. Os melhores sertanejos que passaram por aqui durante a segunda, terça, quarta e a quinta-feira. Amanhã você vai conferir Central de Sertanejo Especial de sexta-feira, só com batidão sertanejo. Coisa boa de qualidade, tá bom? Tá combinado? Eu conto com a sua audiência nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, comigo, Silvio Ferraz. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, valeu, até amanhã. Central do Sertanejo.